Muito boa noite, amigos ligados na Rádio Manau, a voz da resistência. Está começando mais uma edição do Na Brisa do Reggae aqui pelas ondas da Manau. Minuto, estamos ao vivo aqui direto de Floripa. Temperatura nesse momento aqui na ilha de 24 graus, com sensação de 24 também, né? Hoje vamos curtir aí os regs legais aí que eu separei para essa nossa hora especial de hoje, 5 de abril de 2023. É, o tempo voa, né? Estamos aí quase da metade do ano, cara. Cara, quando piscar o olho, já é junho, né? Que coisa. Isso aí, né? Você está curtindo o programa Na Brisa do Reggae aqui pelas ondas da Manau, a voz da resistência. Eu sou Jefferson Sampaio e vou junto com você aí durante uma hora curtir o melhor do reggae nacional e internacional. Vamos começar já direto com essa música aqui do Cidade Negra, que é Oerê, para abrir com chave de ouro já a nossa hora de hoje, beleza? Se quiser participar, pedir música, interagir, manda pro WhatsApp aí, 48, que é o DDD aqui de Floripa, né? 48-984-13-8611. Beleza? Vamos lá então, o Erê com Cidade Negra abrindo o Na Brisa do Reggae de hoje. Maravilha! Com esse clássico do Cidade Negra, abrimos nossa hora especial de hoje, já seguimos direto com mais reggae de qualidade. A música agora é Vamos Botar Um, com Adão Negro, aqui na Brisa do Reggae. Você sabe. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Eu quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Você me destrói e não se dá conta. Você me queimou até a última ponta. Você já tem tudo e ainda quer mais. Todo amor do mundo não lhe satisfaz. Mas eu só quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Eu quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Sua vida é vazia, sem sonho e canção. Não gosta de reggae, Adão nem Morrão. Acorda pra vida e venha dançar. Abra sua mente pro que eu vou te falar. Porque eu só quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Eu quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Sem sonho e canção. Não gosta de reggae, Adão nem Morrão. Acorda pra vida e venha dançar. Abra sua mente pro que eu vou te falar. Porque eu só quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Eu quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Eu quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Eu quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Adão Negro, vamos botar um, que beleza, hein? Já vamos direto com mais um sonzaço aí agora da banda Cidade Negra, com a música Firmamento, que maravilha, hein? Na brisa do reggae. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilha por mim? No céu, estrelas multicolores, existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilha por mim? No céu, estrelas multicolores, existe uma que eu não colori. Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor. Todo verbo que é forte se conjuga no tempo, perto, longe, o que for. Você não sai, minha cabeça, minha mente. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Você não sai, minha cabeça, minha mente. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Entre o céu e o firmamento não há ressentimento, cada um ocupando seu lugar. Não sai não, não sai, não sai, não sai, não sai. Se o teu sol não brilha por mim, num céu de estrelas multicoloridas, existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilha por mim? Num céu de estrelas multicoloridas, existe uma que eu não colori. Yeah, forte, sorte na vida, filhos feitos de amor. Todo verbo que é forte se conjuga no tempo. vezes minha mente voa. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Você não sai da minha cabeça, minha mente voa. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Entre o céu e o firmamento existem mais coisas do que julga o nosso próprio pensar. Que vagam pelo vento e aquele sentimento de amor eterno. Entre o céu e o firmamento existem mais coisas do que julga o nosso próprio entendimento. Que vagam pelo vento e aquele juramento de amor eterno. Pau! É! Cidade Negra! Hoje tivemos dois aí, né? Dois Cidades Negras aí no primeiro bloco da nossa hora especial de hoje. Abrimos ele com o Erê, né? A primeira música que nós ouvimos foi O Erê com Cidade Negra. Depois ouvimos Adão Negro com Vamos Botarum. E agora mais uma vez o Cidade Negra aqui com a música Firmamento. Que maravilha! Não esqueça do nosso financiamento coletivo, acesse o site manaua.com.br/doe e faça sua contribuição aí pro projeto Manaua, né? Estamos precisando, cara, estamos em abril aí e até agora não brilhou nada, né? Não brilhou nada pra Rádio Manaua, mas a gente aí tá acreditando, né? Vamos ver, vamos acreditar, né? O que resta pra gente aqui. Então é isso, 24 graus, temperatura ainda 24 graus nessa noite aqui de quarta-feira, 5 de abril, né? 21 horas e 13 minutos nesse momento. Vamos abrir então já o nosso segundo bloco agora com essa banda aqui que é demais, simplesmente. É o Soldiers of Jah Army, com esse clássico aqui deles que é o True Love, o verdadeiro amor. True Love aqui na Brisa do Reggae. Shadow, I know you. I am defense, I am conquer and I conquer envy. In a time of plenty, it's gonna keep me strong. Things get tough and I keep cooler, it's gonna keep me strong. When I and I cup is empty, it's gonna keep I strong. When I and I cup is full, it's gonna keep I from your temptation. Come on, Jula, babe, do you know what I what you mean to me? Jula, where does it show as I live? And I breathe in the valley of the shadow. I know who you be. I am defense, I am conquered death, and I conquer the enemy. Que beleza, hein? Soldiers of Charm com True Love. Já vamos com mais um som agora de alta qualidade. A banda aqui de Floripa, cara. A banda aqui da ilha, bem próximo da onde eu estou aqui. Os caras são do Moçambique, bem na praia que eu moro aqui no norte da ilha. Nós vamos curtir esse som, esse reggae de alta qualidade da banda Moçambites. Manezinho jamaicano, cara. Muito legal, né, cara? Muito legal o som dos caras aí, ó. Moçambites inovando aí com essa versão manezinho jamaicano, dubstep version. É uma versão muito doida aí dos caras aí. Realmente impressionante. Que eu não tinha ouvido ainda o Moçambites, a banda aqui, né? Da região de Floripa. Deixa eu só parar aqui que deu um bugzinho. Aí, agora sim, tô mais tranquilo aqui. Vamos ouvir mais uma aqui de Floripa, mais uma banda aqui da ilha. É a banda Leão Livre, agora com a música Quilombo. Pera aí que deu um bug aqui geral, cara. Geral, vou ter que dar uma arrumada aqui, né? Acho que agora vai dar certo, agora vai dar certo. Leão Livre, então, banda Leão Livre aqui de Floripa, ao vivo aí no Opinião, foi gravado esse som aqui deles, que é o nome da música é Quilombo, gravado ao vivo aí no Bar Opinião em Porto Alegre, olha só, uma banda aqui de Floripa, com áudio gravado aí em Porto Alegre, que loucura, né? Vamos ouvir então. Na brisa do reggae, cara. Ai, ai, ai, oh. Ai, ai, ai, oh. Ai, ai, ai, oh. Ai, ai, oh. Eu já cansei de ficar pessoas correntes e de me calar para o capitão. Depois dele ter chateado minha gente. Por isso então, às vezes eu me envergonho da nação. Não há liberdade em tudo que fizemos. Prestamos conta ao falso capitão. Ai, ai, ai, oh. Ai, ai, ai, oh. Ai, ai, ai. Nasce pra todos, mas para alguns a mãe terra o abotou. Fazemos parte de um quilombo, miscigenado que a ganância escravizou. Escravizou, yo, yo, nossos pensamentos. Proibiu tudo de mais sagrado. Sistema que controla sentimentos. Sistema que não serve. Nasci pra todos. Dizem que o sol nasce pra todos. Dizem que o sol nasce pra todos. Dizem que o sol nasce pra todos. Alguns a mãe terra o abotou. Fazemos parte de um quilombo, miscigenado que a ganância escravizou. Escravizou, yeyo, nossos pensamentos. Proibiu nossa erva sagrada. Sistema que controla sentimentos. Sistema que não serve. Xali. Thank you. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Floripa, mas com as raízes aqui em Porto Alegre, viva! Ai, ai, ai, ai, ô. Olha aí, então, Moçambites, né, cara? Moçambites... Não, mas essa aí não era Moçambites. Essa aí era a Leão Livre, né? Leão Livre. Ouvimos aí, então, Leão Livre. Esse bloco fechamos, 21 horas e 28 minutos. Abrimos esse segundo bloco com Soldiers of Jah Army, com True Love. Depois ouvimos Moçambites, com Manezinho Jamaicano. E, por último, agora, fechando esse segundo bloco, a meia hora já do programa, né? A primeira meia hora, com Quilombo, com a banda Leão Livre, gravado ao vivo no Opinião, em Porto Alegre. Olha aí, ó. Interessante, né? Uma banda local aqui. Não conhecia ainda os caras, realmente não tem muita música ainda. Eles estão aqui, ó, vamos ver no SoundCloud aqui. Eles têm uma, duas, três, quatro faixas apenas. Apenas quatro tracks aqui no SoundCloud, né, cara? Que legal, gente, acompanhar essas bandas novas, né? Sempre é importante aí dar esse apoio também. Vamos lá então, seguindo o programa, vamos abrir o terceiro bloco da nossa hora especial de hoje com esse grande som aqui, que é realmente um momento aí de pensar positivo, né, cara? Pensamento positivo nesse momento, aproveita esse som aqui e vibra na positividade aí de Jah, né? Olha só que coisa linda, nem vou falar o nome da música. Some

Não se preocupe, né? Seja feliz, cara. Não se preocupe. Don't worry, be happy, né? Não se preocupe, seja feliz. Essa é a mensagem aí. 21 horas e 37 minutos. Já vamos com mais uma para fechar o terceiro bloco com esse clássico aqui do Skank, Jack Tequila. Na brisa do reggae. Fechando então esse bloco aí, Skank com Jack Tequila, antes ouvimos Bob McFerrin com Don't Worry, Be Happy, e abrimos esse terceiro bloco aí com Israel Kamakawivo com Somewhere Over the Rainbow. 21 horas e 41 minutos, você está curtindo junto comigo na brisa do reggae aqui pelas ondas da Manaus, a voz da resistência. Música. Já vamos com mais música, abrindo o quarto bloco da nossa hora especial de hoje com ele, nada mais nada menos do que Bob Marley, agora com a música Sun is Shining, gravada com The Wailers em 1900. Não foi 1995 isso aqui, eles estão me trolando. Deve ser uma remasterização, algo assim, né? Sun is Shining com Bob Marley e The Wailers aqui na brisa do reggae. Maravilha, hein? Esse aqui do Bob é clássico, né, cara? Sun is Shining, Bob Marley, The Wailers, 21 horas e 46 minutos. Você está curtindo o programa Na Brisa do Reggae aqui pelas ondas da Manaua, no último bloco dessa nossa hora de hoje, né? Acho que é o último bloco, acho que vai dar para rodar mais algumas ainda, né? Vamos ouvir agora Vamos Fugir, com participação do The Wailers e Gilberto Gil, né? Nessa versão muito boa da música de Bob Marley. Clássico! Com Gilberto Gil, The Wailers, cara. Beleza pura, 21 horas e 51 minutos, fechamos não, vamos para a terceira música do nosso bloco aí, quarto bloco do último bloco, né? O quarto é o último bloco da nossa hora especial de hoje. Sempre me confundo com esses blocos, né, cara? Não sei porque que eu falo ainda que é bloco. Vamos ouvir agora a terceira, então, Jai Ras com a música É um Sinal. Na casa onde não há pão, todos gritam, mas ninguém tem razão. Trabalho está em casa. Se o homem reconhecesse o que fere com a ambição de instruir o que ele mesmo não vive totalmente. Falso profeta reconhecesse o que fere com a ambição. Em suas missas espalham o medo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Um tolo aponta, acusa, joga irmão contra irmão. Sua miséria é seu pensamento. Odiá, odiá, odiá. Isso aí, fechamos, né? Fechamos esse quarto bloco, ainda faltam 5 minutos, vai dar pra rodar mais uma ainda, mas nesse bloco... Não, vou rodar mais uma, depois eu dou os créditos, né? Vamos direto então pra Nati Roots, com a música Palmares, aí presta atenção na letra dessa música. São meus mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Perseguido sem direitos nem escolas, como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por você e é julgada verdadeira como a própria lei. Por isso temos registrados em toda a história uma mísera parte de nossas vitórias. É por isso que não temos sopa na colher, e sim anjinhos pra dizer que o lado mal é o candomblé. Oi, oi, oi, oi, ei, ei. Mas a energia vem do coração e a alma não se entrega, não. A energia vem do coração. Fechando com chave de ouro a nossa hora especial de hoje, ouvimos então Palmares aí com Nat Roots, né? Fechando o programa. Antes ouvimos Jai Raz, a música é um sinal. E antes ainda, Vamos Fugir com Gilberto Gil e a participação do The Wailers. E abrimos o último bloco com Sunshine, Bob Marley, The Wailers, 22 horas em ponto. Agradeço a parceria, a companhia aí para quem ficou até o final, para quem já largou, dormiu, sumiu, sei lá. Também um grande abraço e até a próxima quarta-feira com mais uma edição do Na Brisa do Reggae, se já quiser. Valeu!